tiro passou-me ao lado. And I'm a rosada. Se não te deste a ninguém, magoaste-a alguém. A mim passou-me ao lado. A mim passou-me ao lado. Fique em sintonia com o canal 2. Numa voz bem calma, acabava de entrar, pensava como roubar a alma. Nunca tão poucas palavras tiveram tanto significado. De repente, quase do nada, como um ser iluminado. Tudo fazia sentido, respirar fazia sentido, andar fazia sentido, todo tempo o menor pensamento perdido. Era isto que realmente importava, não qualquer outro tipo de gratificação. Não se ganhava, não diziam de nós, não, não, não. Um novo carro, uma boa poupança, nem sequer a família ou a tal aliança. Nada, apenas duas palavras e um artigo formava uma resposta universal. A minha pedra filosofal seguia para dentro do nosso pequeno universo. Um bom disperso, provavelmente disponível para ser submerso. Aquele mar de temperatura amena que a minha pequena abria para mim, sempre tranquila e serena. É na ter a força para levar o que é meu. Sei que às vezes falta também um pouco de nós. Mesmo um pouco já que às vezes falta-nos a razão. Mas não me guarda a vez para nos sentirmos tão sós. Vou fazer de conta, eu acredito em ti. Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter amor a rir para nós. Bem-vinda a casa desaparecida dentro dela. Me perdoou, inventada por aquela dama bela. Em dias que o tempo parou, gravou, dançou. Não vou capaz de ir atrás, mas vou porque sou. Trabalhão por dia, chave, nem sei o meu caminho. Nestes dias difusos, em que ando sozinho, vizinho. À procura de uma casa nova, de paixão até à cova. Procuro ser dura em toda a linha, sempre à prova. Posso ter a força para levar o que é meu. Sei que às vezes vai também um pouco de nós. Concura que às vezes falta-nos a razão. Mas não me cada vez para nos sentirmos tão sós. Vou fazer de conta, eu acredito em ti. Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter amor a vir para nós. Não temos mais ter um sorriso maior. Por isso eu escrevo na esperança que ela ouça o meu pedido de desculpas, de socorro, de abrigo. Não consigo ver uma razão para continuar com a felicidade do meu lar. Da minha casa, da sua casa, já ouviram falar. É o refúgio de uma mulher que Deus ousou criar. Com o simples e único propósito de me abrigar. Não vejo a hora de voltar para dentro. Faz frio cá fora, faz tanto frio cá fora, que eu já não vejo a hora. Para levar o que é meu. Sei que às vezes vai também um pouco de nós. Mesmo com buraco às vezes falta-nos a razão. Mas não me cada vez para nos sentirmos tão sós. Ao fazer de conta eu acredito em ti. Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter amor a rir para nós. Quando temos mais ter um sorriso maior. Pode ter a força para levar o que é meu. Sei que às vezes vai também um pouco. Pelo concordar que às vezes falta-nos a razão. Mas não me cada vez para nos sentirmos tão sós. Vou fazer de conta, eu acredito em ti. Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter amor a rir para nós. Quando temos nós ter um sorriso maior. Tanto ter a força para levar o que é meu. Sei que às vezes vai também um pouco de nós. Concordar que às vezes falta-nos a razão. Mas não me cada vez para nos sentirmos tão sós. Vou fazer de ponto, eu acredito em ti.

osso, estrago de osso. Venham daí, rapaziada, começa a festa, não dá danada. E esta noite é sempre a abrir, porque para o ano ainda está para vir. Chega a polícia para dançar a lampada. Grandalhada, cigarras, champoias, já dourada e belas boias. Só fico eu, mais a Maria, com a garrafa que sal nascia. E a Sandra, com seu acordeão, dá-lhes acordes do refrão. Venham daí, rapaziada, começa a festa, não tarda nada. E esta noite é sempre a abrir. We'll be right back.

de hoje em diante vivo contigo em mim. De hoje em diante para sempre, de hoje em diante somos só nós dois. Thank you.